Logo tudo isso vai passar. Fica firme, Deus não é homem pra mentir e nem envergonhar você. Se ele fez a promessa, ele vai cumprir. Então aguenta aí, aguenta aí. Fica firme, tá faltando pouco pra você chegar. E essa prova tem dia e hora para terminar. Fica firme, Deus tá trabalhando e você não tá vendo. Acalmando o mar e aquietando o vento. Aguenta mais um pouco, é só questão de tempo. Olha Deus quebrando as correntes, tirando os espinhos que tinham na sua frente, expulsando o mal e dando vitória. Ele é Deus de ontem e fará de novo agora. Sinta Ele entrando no impossível. Sinta Ele movendo, é incrível. Sinta como Ele muda tudo de lugar. Ele está desarrumando pra depois arrumar. Ele pega na sua mão. Se não tem forças, ele levanta. Se tá trancado, ele destranca. Se tá quebrado, ele conserta. Ele pega, faz de novo, ele nunca erra. Ele assina, ele decreta. Ninguém pode impedir a sua promessa. Se chegou ao fim, pra ele não. Se desistiu, ele pega na sua mão. Se não tem forças, ele levanta. Se tá trancado, ele destranca. Se tá quebrado, ele conserta. Ele pega, faz de novo, ele nunca erra. Ele assina, ele decreta. Ninguém pode impedir a sua promessa. Ninguém impede, ninguém impede. A promessa tá de pé e permanece. Ninguém impede, ninguém impede. Quem tentar se levantar não prevalece. Shit.